No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa Catedral do Fado, hoje dia 26 de março do ano de 2011. Os dias vão passando, os fins de semana sempre que vêm chegando dão espaço a que nós possamos abrir as portas desta nossa Catedral. Dedicarmos-nos um pouco mais ao fado, à nossa guitarra, à viola, ao fadista e ao poeta. É sempre uma honra para mim ter aqui tempo, espaço de antena para lhe trazer estes grandes fadistas, estes grandes senhores do fado. Vamos dar início à nossa emissão de hoje, ou abrir a nossa emissão de hoje, depois de uma semana de interrupção, para lhe trazer grandes fados. A Rua do Capelão, na voz de Ada de Castro, e logo depois Teresa Tarouca, que nos traz Saudade, Silêncio e Sombra. Dois fados que o tempo não apaga, que simplesmente não se esquecem. Fique por aí, há sempre lugar para si, aqui nesta nossa Catedral do Fado. Desde a hora em que te vi. sofreria para sempre só nos teus passos. Saudades fazem lembrar silêncios do teu olhar, segredos da tua voz. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só para nós. E essa antiga melodia que o vento na ramaria murmurava só para nós. Lembras-te daquela vez quando eu cantava a teus pés travas que não tinham fim? Quando o luar prateava e quando a noite orvalhava as rosas desse jardim? As rosas desse jardim, jardim distante e deserto, sinto tão longe e tão perto o passado que te assombra. Deverei o motivos para se dizer que a vida é bela, então também há motivos para se falar em belos tempos. E é isso que Fernando Farinha vem trazer ou retratar, ou melhor, musicar, se podemos chamar assim, com o fado Belos Tempos, aqui na sua Catedral do Fado. Logo depois ficamos com Fernanda Maria, que nos traz Não Passes Com Ela à Minha Rua. Dois fatos, dois grandes bonitos, dois grandes momentos para si, para ouvir nos próximos minutos. Sentei para aça no fado e com as paraças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz no fado a minha luta e agora

é bela, sem dúvida que o tempo é sempre bom de recordar. E agora recordamos o meu primeiro amor, na voz de Cidália Moreira. Uma grande fadista e um fado que todos nós temos a ver com isto, porque todos nós tivemos um primeiro amor, aquele que ninguém esquece. Logo depois, ficamos com Não Venhas Tarde, na voz de Carlos Ramos. Mais dois fados, mais dois fadistas. Como te amei, santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos à espera do céu que vinha dos céus. Como te estava na vida que então vivi. E eu acabar os horizontes, podiam secar as fontes, mas não vivia sem ti. Não me envergonho saber que existe um ser tão mau, tão ruim. Queres o ombro para o meu sonho triste, o melhor que havia em mim. Ai, como deixo os neves teus cabelos. Ai, como tempo as nossas vidas desfez. Dizes-me tu com carinho,

teu rosto. Até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. Faço um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco.